vento soprou em mim e balançou minha vida. Eu me vi sofrendo, eu vivi chorando com a alma ferida. Eu me sentia tão só, não tinha ninguém por mim. Muita gente me via, mas ninguém me acudia. O mundo é assim. Mas um dia, porém, aparece alguém apontando minha cruz. Nessa hora, então, abri o meu coração e entreguei-me a Jesus. Toda prova fugiu, Deus a porta me abriu e por ela entrei. Deus me deu um presente, hoje vivo contente, seguindo a meu Deus. A gente espera e se desespera, a alma padece e toda desilusão mexe com a vida da gente. Hoje podem me ver, você também pode crer, a vida é mesmo assim. Mas um dia, porém, aparece alguém apontando. Seguindo.